Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na estilowebradio.com.br, aos domingos, das 17 às 19 horas, com reprise às quartas-feiras também no mesmo horário. Abrindo o programa de hoje, Capim da Lagoa, com a companhia Cabelo, de Maria e Seu Mar. Capim da Lagoa é uma adaptação de Um Canto das Plantadeiras de Arroz, em Sergipe. Capim da Lagoa. Acabamos de ouvir Capim da Lagoa. Na sequência, Matuto, com Chico Lopo, Márcio Malar e Paulo Sérgio Santos. E depois, Sinetes de Minas, Rubinho do Vale. bandeiras à beira do rio. Inconfidentes passam silentes entre paredes, traçando as cartas da liberdade. Os sinos de Minas, o braço escravo, a corda forte. Despertam hinos pelas montanhas, belos vitrais, anjos barrocos e as catedrais. É Minas inteira, é Minas mineira. Estrada de ferro, de pedra, sabão, sinetes de ouro, se não a ilusão de um falso tesouro. As ondas do ar é o canto chão saudando o luar. Desço ladeira, subo ladeira e as lavadeiras são cirandeiras à beira do rio. Inconfidentes passam silentes entre paredes. Ouvir a Força Que Nunca Seca, Chico César. Logo em seguida, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, A Morte do Vaqueiro. E depois, O Tocador Rebate a Marcha, Sebastião Biano e Terno Esquenta Mulher. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. Água na estrada morta e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. Água na estrada morta e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça. Equilibrando a lata mesa, mais do que corpo de dar, que faz o equilíbrio cego, cerca não leva. A água na estrada morta, oh, e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca, e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca, e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca. Aí o Ali. Queduma, voduma, menduma, obimanduniada, bigabana. Numa tarde bem tristonha, numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, gado muge sem parar. Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar, mais a boiar. Não vem mais, não vem mais a boiar, a boiar. Tão dolente, tão dolente, a cantar, a cantar. Vaqueiro nordestino, bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, nas quebradas do sertão. Nunca mais, nunca mais ouvirão, ouvirão seu cantar, seu cantar. Sacudido numa cova, sacudido numa cova, desprezado do senhor, desprezado do senhor. Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor, a sua dor. É demais, é demais, tanta dor, tanta dor, a chorar, a chorar com amor, com amor. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Regado, regado. Passarinho que canta e chora de rua fora, mas o meu mestre lá no Agreste, passarinho que canta e chora. Deus que eu vou embora. mas era para seguir voltando ao que é bodoque de Odé. Flor de aloê, a moça creque, ela viajou pelas eras para seguir voltando ao que é bodoque de Odé. Flor de aloê, a moça creque, ela chegou e firmou o seu ponto dentro do coração da Santa Casa. Abriu suas asas, chamou Iemanjá, bailou bem bom, marejou, bailou bem bom, marejou, incensou a beleza no seu aluar. Quando a vejo, tasco logo um beijo para me aprumar, grato pelo mel, o caminho sincero, fio de me achar. Ó minha mãezinha, tu é clã rainha, Odô, Odôia. Ó minha mãezinha, tu é clã rainha, Odô, Odôia. Ela viajou pelas eras bodoque de Odé. Flor de aloê, a moça creque, ela viajou pelas eras para seguir voltando ao que é bodoque de Odé. Flor de aloê, a moça creque, ela chegou e firmou o seu ponto dentro do coração da Santa Casa. Abriu suas asas, chamou Iemanjá, bailou bem bom, marejou, bailou bem bom, marejou, incensou a beleza no seu aluno. De arroz numa gangorra de dois, na gangorra Acabamos de ouvir Gangorra de Dois, de Jussara Silveira e Cristiane Silveira. E antes, Clã Rainha, de Amaury Falabella e Deia Troncoso. Vamos ouvir Terras do Sem Fim, de Fred Martins e Renato Brás. Logo depois, A Transfiguração do Alumioso, de Freitas. Na sequência, Dedal, da Ulce e Zé Modesto. De Deus não foi capaz, o rio de começa ninguém viu. Na fala da tribo Caxiri, a selva onde o poeta se perdeu. A porta do inferno pode dar no céu, se quem souber abrir, podar o breu. O ouro de Eldorado ainda tá lá. A tribo de Atalaia não sumiu. A cólera de Deus não foi capaz. O rio onde começa ninguém viu. Na fala da tribo Caxiri, a selva onde o poeta se perdeu. A porta do inferno pode dar no céu, se quem souber abrir pode dar o breu. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. As vozes da floresta o poeta ouviu e dissolveu no vento quando amanheceu. Sepultura e berço tão iguais ali, hálito de vida apodreceu. O sopro de Deus quando se fez, das águas todas fez nascente voz. Os afluentes todos de uma vez, alguma vez além, antes e após. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Tão iguais ali, hálito de vida apodreceu. O sopro de Deus quando se fez, das águas todas fez nascente foz. Os afluentes todos de uma vez, alguma vez além, antes e após. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. A palavra da tribo ainda tá lá. O ouro de Eldorado ninguém viu. A cólera de Deus apodreceu e fez brotar as terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Thank you. Eram retrós de palavras que eu alinhavava pra tu sorrir. Amor, botões caseados juntavam os dois lados da roupa que eu fiz pra ti. Eram retalhos e rimas, viés que a poesia me fez exigir. E eram tantas as cores na dança dos panos que até meu dedal perdi. Era um sonho e eu vi. Palavras que eu alinhava pra tu sorrir. Amor, botões caseados juntavam os dois lados da roupa que eu fiz pra ti. Eram retalhos e rimas viés que a poesia me fez exigir. E eram tantas as cores na dança dos panos que até meu dedal perdi. Acabamos de ouvir Dedal, de Daúce e Zé Modesto. Antes, A Transfiguração do Alumioso, de Di Freitas. E abrindo o bloco, Renato Braz e Fred Martins, Terras do Sem Fim. Na sequência, Olê Olê, Tamborim, Oiê Lelê Leô, Benjamin Tambuquim e o grupo Abaçaí. Beira Mar Novo, Milton Nascimento, com os meninos de Araçuaí. Ah! será a força que a forca não pode calar. João e Maria que se dão bom dia, Dona Teresa que coloca a mesa, é o Valdemar que vai trabalhar. É dona das dores que nos manda flores, é o amigo Pedro que já não tem medo, o seu José que é de muita fé. É quem faz cimento, quem carrega areia, amassa o pão e ama a lua cheia, sabe que a chuva é pra se molhar. João é Maria, Valdemar é Pedro, José é Teresa, que é nossa das dores, Joaquim José da Silva Xavier. Pedro é meu herói, ele é a força que a forca não pode calar. A forca não pode calar. É quem faz cimento, quem carrega areia, amassa o pão e ama a lua cheia, sabe que a chuva é pra se molhar. João é Maria, Valdemar é Pedro, José é Teresa, que é nossa das dores, Joaquim José da Silva Xavier. Meu povo é meu herói, ele é a força que a forca não pode calar. Patas no ar a sambar. Samba, meu amigo, samba de breque, de partido, de enredo, de umbigo, samba lenço e pagode, samba do morro, da cidade, samba rural, samba de roda, samba de bumbo e de fora de moda. Ah, meu samba, casa comigo, contigo eu faço um filho. Melodia de seresto, uma letra de fado, estribilho gingado. Eu faço faço um filho, melodia de seresto, uma letra de fado, estribilho gingado de Brasil, baião e fé. Maritaca, quero, quero, fazem farra no coqueiro. Gavião que voa alto, tá de olho é no terreiro. O pinto é que paga o pato, urubu nem vê o cheiro. Este é o Brasil sincero, este é o Brasil festeiro. Não sou de dançar o tango, gosto mesmo é de bolero. Quando laço o boi, eu cango, bato firme, não esfrego. Não compro cavalo manco, nem por 2000 vezes 0. Este é o Brasil festeiro, este é o Brasil sincero. Não tolero, lero, lero, em roda de violeiro. Eu não compro galo cego, não maltrato boi carreiro. Areia não prende prego, fogo bom não pula cero. Este é o Brasil sincero, este é o Brasil festeiro. Farinha com rapadura é comida de tropeiro. Cavalo bom e pelego, procissão do padroeiro. Tem quermesse, tem novena, romaria no cruzeiro. Este é o Brasil sincero, este é o Brasil Ouvimos agora Brasil Festeiro, de Pereira da Viola e Wilson Dias. Antes, Samba Celeste Baião, de Consuelo de Paula. Nosso herói, Tavinho Moura e Fernando Brant. Vamos ouvir agora um mixtape de música popular brasileira. Um padre meu, noite a noite na semana, o meu coração me chama. Pra dizer que você regressou. Compadre meu, esse meu pressentimento não é coisa que o momento fabricou. Compadre meu, quem já tem tanto dinheiro pode bem pensar primeiro. Mulher, no filho e no amor. Nem posso ver teu menino nessa idade. Respirando que a cidade vem. Bom sorrir quando viu a chuva desabar. Meu coração não costuma me enganar. Noite após noite repete: o compadre voltou. Pois a saudade já lhe atormenta. Capineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira que o passaro beliscou. Companheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vire a casa abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alecrim cheiroso. Que lhe atiras no seio ao passar. Vai espantar o bando, bando buliçoso das mariposas que lá vão pousar. Esta casa não tem lá fora, a casa não tem lá dentro. Três cadeiras de madeira, uma sala, mesa ao centro. Esta casa não tem lá fora, a casa não tem lá dentro. Três cadeiras de madeira, uma sala, a mesa ao centro. Eu aberto o barco solto, pau d'arco florindo a porta, sob o qual ainda há pouco eu enterrei a filha morta. Sob o qual ainda há pouco eu enterrei a filha morta. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Aqui os matos são bons, pois não atrapalham nada, pois não comem o pão dos vivos, nem ocupam lugar na estrada, pois não comem o pão dos vivos, nem ocupam lugar na estrada. Merenda, a velha sentada, o roedo da renda, a menina sentada, roendo a merenda. Nada, nada, nada, absolutamente nada. E o aguapé lá na lagoa, sobre a água, nada, e deixa a borda da canoa perfumada. É a chaminé à toa de uma fábrica montada sob a água que fabrica este ar puro da alvorada. Da, da, da, da, da, da. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, que não acontece nada, não. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada absolutamente escondidinho, atocaiando o sabiá. Coitadinho inocente, vinha cantando contente e sem perceber que ali tinha um alçapão que eu armei pra lhe prender. Minha mãe, minha mãezinha, minha mãe, que Deus me deu, disse: filho, não faz isso, sabiá é que nem eu. Se eu venho, lavo a roupa pra dar o pão a benzinho, sabiá vem buscar melão pra levar pro filhotinho. Eu mesmo tendo pouca idade, me doeu o coração. Todos querem a liberdade e eu desarmei o alçapão. Moinhos, moinhos, moinhos de Holanda, das Índias Ocidentais, moinhos de vento, moinhos de água, moinhos que sopram a dor dos meus ais. Moinhos, moinhos, moinhos de Holanda, moinhos das Índias Ocidentais, moinhos de vento, moinhos de água, moinhos que sopram a dor dos meus ais. Moinhos, moinhos, moinhos de Holanda, moinhos das Índias Ocidentais, moinhos de vento, moinhos de água, moinhos que sopram a dor dos meus ais. Coqueiros de Olinda, moinhos de Holanda, girando nos ventos chamados terrais, moinhos de aia, meus olhos de águia, de longe enxergam os canaviais. Coqueiros de Olinda, moinhos de Holanda, girando nos ventos chamados terrais, moinhos de aia, meus olhos de águia, de longe enxergam os canaviais. Moinhos, moinhos, moinhos de Holanda, moinhos, moinhos, moinhos, moinhos, moinhos, moinhos, moinhos, moinhos. Cadê meu zumbuzeiro que florava todo ano nas baixadas, nas veredas, manamia? Cadê o pé de umbu, meu mano? Mas cadê meu zumbuzeiro? Não mudei pelo que sei, sou o mesmo. carregando os mesmos desejos que ainda não realizei, mas tentei. A vontade de viver simplesmente, navegando contra a corrente, moleque fora da lei, conservei. Não mudei pelo que sei, sou o mesmo, carregando os mesmos desejos que ainda não realizei, mas tentei. A vontade de viver simplesmente, navegando contra a corrente, moleque fora da lei, conservei. Janela pro mar, com sombra na varanda e uma cachaça no entardecer, e viver, e viver. Ainda quero ter direito a algumas horas de amor, ao fim de cada dia e no meio da noite compor as ruas como cão e bando pra lua. Eu me fechei, me guardei, esperei. Mas agora sinto cada momento e se escorregando no tempo, querendo ter sua vez, sua vez. Janela pro mar, com sombra na varanda e uma cachaça no entardecer, e viver, poder cantar em qualquer tom. É muito bom saber voar além do mar, além do som. É muito, muito bom. Faz bem, faz muito bem mergulhar em plena luz. Faz bem, faz muito, muito bem sentir o céu se transformar. Essa estrada é comprida, ela não tem saída. É hora de acordar pra ver o galo cantar, o mundo inteiro escutar. Baby, a história é a mesma. Eu aprendi na quaresma, depois do carnaval. A carne é algo mortal, com multa de avançar sinal. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, a gente ainda nem começou. Baby, o que houve na França vai mudar nossa dança. Sempre a mesma batalha. Com um cigarro de palha, navio de cruzadas. Me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou. Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída. É hora de acordar pra ver o galo cantar. Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto. Eu sou um índio sul, eu sou cachorro urubu, em guerra com o Zé U. Vento de maio, rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu o meu pique, apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato, coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar atrás. Chegou de repente o fim. Agora já não dá mais. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, maçã, uma fruta aqui dentro do peito, que vive e não fala, tomada de horror pelos mistérios do mundo exterior. Coração de maçã, tão sensível de casca dourada, mudando de cor a cada estação, a cada nova mulher amada. Coração de maçã, fechado e guardado, espera o sangue vermelho e novo da primavera, pra que possa dar sua flor. Maçã, uma fruta aqui dentro do peito, que vive e não fala, tomada de horror pelos mistérios do mundo exterior. Coração de maçã, tão sensível de casca dourada, mudando de cor a cada estação, a cada nova mulher amada. Coração de maçã, lutando contra o verão que queima esse corpo. Febre equatorial, bicho de amor, coração de maçã, fechado e guardado, espera o sangue vermelho e novo da primavera, pra que possa dar sua flor. Acordar, acordar. qual sol se pôr. Vou num vapor interior, crianças caseiras acenando as mãos, flor ribeira barranqueira, seu ar de ara enfeitiçou, meu cheiro cigano de caipira cor. Francisco ao sol se pôr, vou num vapor interior, crianças caseiras acenando as mãos, flor ribeira barranqueira, seu ar de ara enfeitiçou, meu giro cigano de caipira cor. Eu vou me entregar a você, como o rio dá-se ao mar. São Francisco, eu vou me ancorar neste amor. São Francisco, eu vou me ancorar neste amor. Se um dia a gente se encontrar e eu confessar que vi um filme tantas vezes pra desvendar os olhos teus, e se a gente se falar, contar as coisas que vivemos, o que esperamos do amanhã, será que pode acontecer? Pois paralelo ao personagem, eu quis saber mesmo é de ti. Queria que fosses feliz, uma água calma inundar a sua margem de carinho, um peito aberto a quem chegar. Como teu nome diferente, uma paisagem nos induz, uma paisagem de inocência, mas que se sabe e que conduz, conduz agora este momento. O pensamento e os olhos meus brilhando de emoção e grato, alguém que só te conheceu num filme que viu tantas vezes, este poema aconteceu. Oh, Em seus papiros, Papinho já lhe dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Nas casamatas, casas vivas, casumorras, e nos delírios, meus grilos temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo, quero mais que ter. Oh, oh, oh, oh. Com aflição. Nem viscoso, os meus gametas se agrupam no meu som, e as carolinas meninas rever um compromisso submisso, é por isso no cortiço chamo o padre Cício para me bezer. para Tangente, Carneiros. Fim de tarde na rede sonhava, belo dia seria um vaqueiro. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata os arreios. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata os arreios. Minha vida hoje é pé no mundo, sem temer a escuridão. Jogo laço, quebro tudo, meu amigo é meu irmão. Sou a sede de boa palavra, sou a vida, raios de sol. Tenho tudo, não tenho nada, tenho fé, tenho paixão. Tenho tudo, não tenho nada, tenho fé no coração. Brincava chiqueirão, Carneiros. Fim de tarde na rede sonhava, belo dia seria um vaqueiro. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata os arreios. Montaria de pelos castanhos, enfeitados de prata os arreios. Minha vida hoje é pé no mundo, sem temer a escuridão. Jogo laço, quebro tudo, meu amigo é meu irmão. Sou a sede de boa palavra e sou a vida, raios de sol, sol, sol. Tenho tudo, não tenho nada, tenho fé, tenho paixão. Eu tenho tudo, não tenho nada, tenho fé no coração. Só que isso tudo era no tempo que nós era menino. Todo azul. Todo mundo nu, no Brasil, sol de norte a sul, tudo bem. Desempregado do coração. Tchau, até o próximo programa. A dor vai amortecer.